Só mais uma vez. A vontade de te ver é imensa. Só mais uma vez. De tudo que tinha pra te falar, não sei por onde eu começar. Só mais uma vez. A vontade de te ver é imensa. Só mais uma vez. De tudo que eu tinha pra te falar, não sei por onde eu começar. Hoje é mais um dia de vida, relembro você. Não consegui me conter. A dor aqui dentro é muita, a gente se acalma, nossa exalta. Mantenho-me forte em todo lugar, mas sei lá. Um dia essa dor me pega de jeito até mais não aguentar. Em medo espero chorar, e isso corta toda a minha felicidade em todo meu tempo de vida. Só sinto saudades, saudades de você, meu pai, criador divino de minha existência. O que fazer eu sei, e vou me esforçar, trabalhar. Te dar orgulho de ter me criado um dia. Me olhe daí de cima, observe a minha jornada. Se estiver errado, corrija meus traços, dirija meus passos enquanto há tempo. É tão difícil para mim conversar com você assim, sendo que não estou te vendo, mas tô lhe sentindo. Venha me ver, meu pai, eu lhe suplico. Venha me ver, meu pai. A quem estou enganando? Se o tempo passa e eu não vejo você, a terra é aqui, minha vida é aqui. Não vou mais me iludir, isso dói demais em mim. Eu olho no espelho, vejo você, meu pai, de corpo inteiro, olhando pra mim. Não é ilusão, meu filho, eu estou aqui, rompendo as leis de toda a vida terrestre. Não é ilusão, meu pai está aqui. Deus ouviu minhas preces, preces que eu pedia para vê-lo só mais uma vez. Só mais uma vez. De tudo que a gente fez, só mais uma vez. Daria tudo pra te ver mais uma vez. Só mais uma vez. De tudo que a gente fez, só mais uma vez. Daria tudo pra te ver mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, eu posso ver o Senhor. A saudade é imensa de tudo que eu tenho pra te falar, por onde começar. Eu sei de tudo que se passa aqui, meu filho. Eu sei de tudo que você pensa, meu filho. De lá de cima te oriento. Pensas que não? Estou bem aí dentro, no fundinho do seu pensamento. Foi um sonho. Será que foi um chamado? Ventos pra todos os lados soprando no meu quarto. Meu corpo ferve de tanto calor. O que será que houve? Sim, lembro-me que um dia um grande amigo, meu pai, morreu. E que ele me amava muito. E guardo toda a saudade para o dia que revelou despertar o nosso amor paternal e toda a nossa amizade só mais uma vez. Só mais uma vez. De tudo que a gente fez, só mais uma vez. Daria tudo pra te ver mais uma vez. Só mais uma vez. De tudo que a gente fez, só mais uma vez. Daria tudo pra te ver mais uma vez. Pai, é aquele que você vive para fazê-lo feliz, entende? É aquele que está sempre te olhando, seja lá de cima, seja do seu lado, seja longe ou perto de você. Essa história aqui é meu pensamento com 18 anos de vida. É um pensamento normal a qualquer ser humano. Você também tem um pai, você também perdeu um. Procure nunca entrar no caminho sujo da vida. Procure nunca magoá-lo. Eu tenho certeza que não é isso que ele esperava de você.